baixinho. E é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimentam os seus descendentes. No mundo animal existe muita putaria. Por exemplo, o cachorro que come a própria mãe, sua irmã e sua tia. Eles ficam grudados de quatro semanas, vem na luz do dia, batendo pau lá. Tem uns bichos interessantes. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. E os camelos que tem as bolas em cima das costas. E as vaquinhas que por onde passam deixam um rastro de bosta. Com seu cu mirando em nossas cabeças. Daí vem a rajada de sua bazuca anal. Já tem bomba com mira laser. O tiro sai sempre fatal. Totalmente viu tempo. As baleias do oceano nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. Corne cruel.